Hoje, diante de tudo isso que Deus está nos falando, eu pedi também para que o Jairinho pudesse compartilhar algo que Deus tem colocado no coração deles para a igreja. A igreja pode estender as mãos para abençoar esse casal e essa família. A Elisa agora está morando nos Estados Unidos, está estudando lá, então está cada um num lugar diferente. Senhor, nós damos graças pela vida do Jairo, tem uma história conosco aqui também, Senhor Deus. Uma história juntos com seus pais, os Salmos, a Edith. Pai, que legal, Senhor Deus, que o Senhor tem sido conosco, com essa família, com a tua família. Damos graças, Senhor. Hoje é o dia de ações de graças e queremos dar graças para essa família. Que a tua bênção continue com eles lá na Coreia, com a Lisa lá em Nova York, com a tua família espalhada em toda a face da terra. Nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Jairo, é a tua família, tua casa, transmita aquilo que Deus colocou no teu coração. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirmos juntos a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Podemos iniciar no versículo 6, 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. A outra passagem da Bíblia que gostaria de ler com os irmãos está no livro de Salmos, capítulo 16, versículo 9. Salmos 16, 9. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Vamos ter mais uma palavra de oração. Amado Pai, te damos graças porque é a tua misericórdia que nos sustenta. É a tua bondade que nos alimenta. É a tua graça que nos dá a vida. Pai Santo, pedimos que nesses minutos em que estaremos compartilhando juntos a Tua Palavra, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor revele algo mais do Senhor Jesus Cristo no nosso coração. Oramos no nome de Jesus. Amém. É uma alegria muito grande estar aqui entre os irmãos, especialmente porque Eu dividiria o auditório aqui em dois grupos. Tem um grupo em que nós nos conhecemos muito bem, e eu dou graças a Deus por esse grupo, que acompanharam e tem acompanhado vários estágios da nossa vida, desde que nós, como jovens aqui entre os irmãos, recebemos tanto carinho, tanto amor, tanta ajuda, tanto ensinamento. Quando cerca de 23 anos atrás, com a oração dos irmãos, fomos enviados Foi uma oração forte, porque nós fomos e nunca mais regressamos para morar aqui. E atualmente nós estamos morando no lugar mais distante que poderíamos estar da cidade de Porto Alegre. Se você pegar o globo terrestre, quiser fazer uma viagem mais longe daqui, em distância, vai para onde nós estamos agora. Lá na Coreia do Sul, entre China e Japão. É o lado oposto. Viaja, viaja, viaja e encontra lá do outro lado. Mas nós damos graças ao Senhor, porque ao longo desses 23 anos, o Senhor tem nos guardado. Tem guardado a nossa fé, tem guardado as nossas vidas, e tem guardado também em nosso coração o amor e carinho que temos por vocês aqui. Então esse primeiro grupo sabe do que eu estou falando. Mas tem um outro grupo que eu desconheço, e eu dou glória a Deus por esse outro grupo. São aqueles que o Senhor tem acrescentado ao longo desses anos. Muitos jovens, muitos irmãos, muitas irmãs, e nós somos agradecidos ao Senhor pela vida de vocês também. Hoje à noite eu gostaria de deixar com os irmãos uma mensagem curta, baseada na palavra do Senhor, que talvez para aqueles irmãos que já têm mais vivência com o Senhor, vai ser alguma coisa que eles já conhecem. Mas talvez para aqueles irmãos que são mais jovens, ou aqueles que estão iniciando a caminhada, como nós ouvimos o testemunho aqui hoje, talvez essa palavra seja de alguma ajuda, e essa é a nossa expectativa. Esse primeiro versículo que nós lemos, primeiros grupos de versículos que nós lemos na Epístola de Paulo aos Coríntios, nós vemos uma espécie de segredo, uma espécie de paradoxo da vida do cristão. Por quê? Quando nós recebemos o Senhor, sem dúvida é a coisa mais maravilhosa que acontece na nossa vida, nós temos uma pequena tentação santa, uma tendência de pensar que nós nos convertemos em super-homens ou super-mulheres. E, na verdade, quando nos nossos primeiros dias como cristãos, é assim mesmo. É uma mudança tão drástica, tão forte, tão radical. Tantas coisas mudam que nós pensamos que nós somos os todo-poderosos. Mas basta passar alguns meses ou alguns anos e nós percebemos como que, ainda que algo aconteceu dentro de nós, que é poderoso, que é forte, que é transformador, que é radical, fora de nós, nós continuamos os mesmos, ou, inclusive, de acordo com a Bíblia e com a nossa experiência, né, vamos decaindo. A Bíblia fala isso, e os nossos espelhos também, né? Toda manhã, quando a gente se olha no espelho lá, tem alguma coisa diferente, né? Em alguns tem uma ruguinha a mais, alguns outros têm alguns cabelos a menos, alguns outros têm o cabelo mais embranquecido. Vai acontecendo alguma diferença. Por quê? Porque externamente, ou nosso corpo físico, nosso exterior, ele vai decaindo. Isso não tem como evitar. Ainda que às vezes algumas irmãs compram lá creme, né? Os cremes que prometem muito, e passa aqui, mas no outro dia volta de novo aquela mesma dificuldade naquela área que estava ficando enrugadinha ali. Por quê? Porque é verdade, algo aconteceu em nós. Mas esse algo que aconteceu em nós se inicia na parte mais interior do nosso ser, que a Bíblia chama o nosso espírito. É lá dentro que vai acontecer uma coisa maravilhosa. É como se colocasse uma bomba atômica de poder dentro de nós. E de fato esse poder é maior do que da bomba atômica. Por quê? Porque é o poder da ressurreição. É o poder que vence a morte. É isso que Deus coloca dentro de nós quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Mas ó, presta atenção, é dentro de nós. Por isso que essa passagem aqui que nós lemos, que fala que disse Deus, né? De trevas resplandeceu a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação, o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Agora, temos, porém é muito importante, este tesouro em quê? Em vasos de barro. É extremamente importante saber isso. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que a excelência daquilo que é maravilhoso, aquilo que é poderoso, aquilo que é grande, em nós, não é de nós mesmos. É Cristo em nós que é a esperança da glória. É Cristo em nós que é a vida. É claro que essa vida um dia vai se manifestar. Um dia aquilo que é mortal vai ser absorvido pelo que é imortal. Aquilo que é temporário vai ser absorvido pelo que é eterno. Mas naquele dia, por enquanto nós temos esse tesouro em vasos de barro. E essa é uma lição que é muito difícil para nós aprendermos. Nós não nos convertemos em super-homens. Não nos convertemos em vasos de ouro. O máximo que podemos ser são, a Bíblia chama, bandejas de prata. E a prata fala da redenção, que é a obra do Senhor Jesus Cristo, que nos limpa dos nossos pecados, que nos justifica em Cristo Jesus, que nos santifica em Cristo Jesus, mas é a obra dele em nós. E a glória é toda dele. Então, como é que nós vamos aprender essa lição? De que o tesouro é o Senhor Jesus Cristo. Que aquilo que é valioso é Cristo em nós. O Senhor vai permitir que venham sobre as nossas vidas muitos invernos. Já percebeu que todos os anos tem as quatro estações? Alguns de nós gostamos muito da primavera, né? A temperatura amena, as flores, o aroma das flores no ar, o sol brilhando, né? No nosso Brasil. E nós gostaríamos que o ano todo fosse primavera. Mas nós sabemos que não é assim. Depois da primavera vem o verão. Depois do verão vem o outono. Depois do outono vem o inverno. O mesmo Deus do verão é o Deus do inverno. O mesmo Deus da primavera é o Deus do outono. Você já percebeu que todos os dias tem uma noite? O mesmo Deus do dia é o mesmo Deus da noite. O mesmo Deus das montanhas é o mesmo Deus dos vales. E nós gostaríamos que a nossa vida fosse como a vida em Salvador. Na beira da praia, balançando na rede, tomando suco de laranja, né? Hã? Água de coco. Como nós gostaríamos que aqueles momentos felizes da nossa vida durassem por toda a vida, mas o Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor sabe por que nós precisamos dos invernos. O Senhor sabe por que nós precisamos da noite. Ele sabe. Muitas vezes nós não sabemos agora. Um dia nós vamos saber todas as coisas, mas agora, muitas vezes nós não sabemos. E quando nós não sabemos, principalmente quando nós não sabemos, nós temos que crer. E aqui nós vemos então que essa experiência do apóstolo Paulo, que é relatada aqui no livro de Coríntios, vai dizer que a vida cristã do apóstolo Paulo é tão diferente da nossa imaginação. A vida do apóstolo Paulo tinha altos e tinha baixos. Tinha perseguições, tinha momentos felizes, tinha momentos de prisão, tinha momentos de louvor, mas tinha todas essas coisas combinadas, de modo que sempre o tesouro permanecesse armazenado num vaso de barro. De modo que sempre a excelência da glória, a excelência do poder, seja dele. Toda a glória fica com ele. Toda a honra fica com ele. Todo louvor fica com ele. Então, dentro do quadro de experiências que o apóstolo Paulo tinha na vida dele, ele menciona aqui tribulações. Não é simplesmente uma tribulação no emprego, né? Oh, irmão, estou tão atribulado no meu emprego. Ou a tribulação no lar. Oh, Senhor, a mulher que tu me deste, né? A mesma oração do Adão lá, né? A mulher que tu me deste. Paulo não menciona a tribulação ou dificuldade em alguns pontos específicos, mas ele vai dizer assim, ó. Em tudo somos atribulados. Mais do que isso, ele vai dizer, porém, não angustiados. Perplexos, sim, mas não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. E aqui nós vemos então um princípio muito importante para que essa vida que está depositada dentro de nós, esse tesouro que está depositado dentro de nós, para que ele possa se manifestar, nós precisamos, de alguma forma, experimentar esse morrer. Se o nosso Senhor Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário, nós não poderíamos ter a salvação hoje. Se o Senhor Jesus Cristo não tivesse levado sobre si as nossas pisaduras, as nossas dores, o nosso sofrimento, nós não teríamos a libertação hoje. Então, operou morte no Senhor Jesus Cristo para que hoje pudesse operar vida em nós. Operou sofrimento no Senhor Jesus Cristo para que hoje pudesse operar libertação na nossa vida. Esse mesmo princípio que operou no Senhor Jesus Cristo tem que operar na nossa vida. Se nós queremos ser de ajuda para algum irmão ou para alguma irmã. É impossível que a vida possa se manifestar através de nós se antes a morte não tiver manifestado. É impossível que a vida de Cristo possa fluir através de nós se antes essa nossa casca exterior não tenha sido quebrantada, não tenha sido golpeada, não tenha sido trabalhada pela cruz de Cristo. Impossível. O tesouro pode estar lá dentro, pode ser um tesouro maravilhoso, mas se a vida, se a morte não operar em nós, esse tesouro fica lá e não consegue ser manifestado. Mas se nós permitirmos que a morte opere em nós, a vida de Cristo vai manifestar. A vida de Cristo. Agora, o que é essa vida de Cristo? Na verdade, é aquela vida que o Senhor Jesus Cristo viveu enquanto esteve aqui sobre a terra. O Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, ele não tomou como usurpação ser igual a Deus, mas ele assume a forma de homem. Ele se esvazia da glória divina, como Deus. Ele não se esvazia da deidade, mas ele se esvazia da glória que ele tinha junto ao Pai, como Deus, e assume a forma de um homem, como eu, como você, como os irmãos, como as irmãs aqui, a tal ponto que as pessoas que conviveram com o Senhor Jesus Cristo aqui na terra, quando olhavam para o Senhor, eles não reconheciam nele nada demais. Alguns reconheciam, mas outros não reconheciam nada. Por quê? Porque tudo aquilo que era glória divina em Cristo estava velado pelo corpo físico do Senhor Jesus Cristo. Estava encoberto. Para conhecer a glória de Deus em Cristo, precisava revelação, como precisa hoje em dia. Mas, de alguma forma, esse Senhor Jesus Cristo toma forma humana, E sendo achado na forma humana, ele ocupa a posição de um servo. E estando ocupando a posição de um servo, ele se faz obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Então, quando o Senhor morre na cruz, quando ele oferece a Deus aquele sacrifício perfeito, aquele sacrifício perfeito não é simplesmente o sacrifício daquelas horas em que o Senhor passa na cruz do Calvário. Mas aquele sacrifício perfeito é o resumo daqueles 33 anos e meio que o Senhor viveu de maneira perfeita sobre essa terra, sem jamais ter cometido pecado, sem jamais ter ofendido a santidade de Deus, sem jamais ter se encontrado dolo nos seus lábios, sem jamais ter se encontrado qualquer espécie de mentira nos seus lábios, sem jamais tendo perdido uma vez só o equilíbrio, a paciência, o amor, a perfeição divina que havia no Senhor. Então, quando ele termina aqueles 33 anos de vida perfeita sobre a terra, ele aperfeiçoou uma vida humana. Ele se converte no segundo homem, no último Adão. Assim como nós nascemos naquele primeiro Adão, e naquele primeiro Adão fomos feitos pecadores, agora tem um outro Adão, o segundo homem, o último Adão. E nesse segundo homem, nesse último Adão, nós podemos ser feitos santos. Assim como no nosso nascimento nós recebemos a vida daquele primeiro Adão, no nosso nascimento espiritual nós recebemos a vida do último Adão, a vida de Cristo. Essa vida aperfeiçoada, essa vida que venceu os pecados, que venceu o pecado, que venceu o Satanás, que venceu o mundo, que venceu os inimigos, que venceu a morte, essa se chama a vida de Cristo. E é essa vida que nós recebemos quando recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. É essa vida que vem morar dentro de nós. É esse o nosso tesouro. É essa a nossa riqueza. Esse Cristo que está dentro de nós. Agora, a pergunta é a seguinte: nós recebemos essa vida, mas como que essa vida vai ser mantida em nós? Ou, podemos perguntar assim, como que essa vida vai crescer em nós? Porque a vida tem que crescer, toda vida cresce. A vida de Cristo também tem que crescer em nós. Como que isso vai acontecer? E é nesse ponto que eu gostaria de terminar a introdução, desde compartilhar, e tentar compartilhar com os irmãos um pequeno segredo. Qual que é o segredo? Como que nós podemos manter essa vida de Cristo em nós? Ou como que nós podemos permitir que essa vida de Cristo cresça e se manifeste? Ou como nós podemos passar não somente a primavera ou o verão ou o outono, mas também o inverno sem desanimar, sem desmaiar, sem enfraquecer, sem retroceder, sem desistir, ainda que algumas vezes caiamos, ainda que algumas vezes tenhamos muitas dificuldades, mas como nós podemos viver de tal maneira que essas dificuldades não vão se tornar motivos de tropeço? Como nós podemos viver de uma tal maneira que, ainda que os nossos enganos não vão se tornar motivo de desistir, ainda que as nossas fraquezas e debilidades não vão se tornar motivo de nós virarmos as nossas costas para o nosso Deus? Como? Nós temos que seguir o mesmo princípio que o nosso Senhor Jesus Cristo seguiu quando viveu aqui na Terra. Qual que era o princípio dele? O Senhor Jesus Cristo viveu uma vida de perfeita dependência de Deus. Se nós fôssemos ler os quatro evangelhos, nós íamos perceber que cada um dos quatro evangelhos ele tem uma ênfase especial sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E no evangelho de Mateus, o Senhor Jesus Cristo nos é revelado como o nosso rei, ou como o rei de acordo com o coração de Deus. No evangelho de Marcos, como o servo perfeito. No evangelho de João, o filho de Deus. E no evangelho de Lucas, é o homem perfeito. Quando nós lemos a vida do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar 9 situações em que o Senhor Jesus Cristo nos é mostrado orando. Se você comparar a mesma passagem no Evangelho de Lucas com o Evangelho de Mateus ou Marcos, você vai perceber que na passagem do Evangelho de Lucas tem alguma coisa especial. Por exemplo, não podemos ver isso agora, mas se você estudar em casa lá o batismo do Senhor Jesus Cristo, vai ver que é mencionado o batismo do Senhor em Mateus, em Marcos, em Lucas, mas somente em Lucas é mencionado que quando o Senhor Jesus Cristo foi batizado e quando o Espírito Santo repousa sobre o nosso Senhor, que ele estava orando. Você analisando essas passagens paralelas que acontecem nos diferentes evangelhos, vai perceber como Lucas nos mostra o Senhor Jesus Cristo como um homem perfeito. O que é um homem perfeito? Um homem que vive em perfeita dependência de Deus. Ele ora. Aí nós queremos aprofundar o nosso estudo. Queremos aprender como o Senhor Jesus Cristo ora. Mas aí nós vamos ler os evangelhos e vamos perceber que são muito poucos os exemplos da vida de oração do Senhor nos evangelhos. Tem uma oração que o Senhor agradece ao Pai, tem uma oração em que o Senhor intercede pelos seus discípulos, tem algumas outras orações, mas a nossa pergunta sempre é: como eu gostaria, se me fosse possível, de conhecer mais em profundidade a vida de oração do nosso Senhor? Como é possível fazer isso? É através do livro de Salmos. Por isso, quando os irmãos hoje iniciaram a reunião lendo muitos salmos, declamando muitos salmos, eu também alegrei no coração. Porque nisso reside o segredo da vida de oração do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que nós sabemos isso? Não temos tempo para provar essas coisas agora, mas vamos mencionar os exemplos e os irmãos vão se lembrar. Quando Pedro está explicando lá no livro de Atos a vinda do Espírito Santo, ele vai usar um exemplo em que ele menciona, eu creio que isso é importante lermos, Atos capítulo 2, versículo 23, o Pedro está falando, né, como o Senhor Jesus Cristo foi entregue pelo desígnio de Deus. Versículo 24, que Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Versículo 25 vai falar porque a respeito dele diz Davi: diante de mim envia o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em segurança. Versículo 27, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Essa oração que Pedro está mencionando aqui, ele está dizendo assim: essa oração, é verdade, o Davi orou, mas quando Davi fez essa oração, Davi oferece essa oração no Espírito de Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, como homem, ele vai recorrer a muitos dos salmos para expressar a sua vida de oração, para expressar as suas emoções diante do Pai. E aí nós vamos ver que esse Salmo 16, que é mencionado aqui, é um exemplo de como que o Senhor Jesus Cristo empregava o livro de Salmos. E dessas passagens do livro de Salmos, ele oferecia a Deus a sua oração. Uma oração que Deus não podia se negar a responder. Porque era uma oração em linha direta, alinhada de maneira perfeita com a vontade de Deus. De maneira inequívoca com a vontade de Deus. E aí, nós vamos ver como que, quanto mais nós lemos os livros de Salmos e aprendemos a orar as orações dos livros de Salmos, nós vamos perceber que nelas estão uma grande quantidade de orações que o próprio Senhor Jesus Cristo fez. Se você lembrar quando o Senhor Jesus Cristo disse lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? O que é isso? Isso é Salmo. Salmo 22. Se você lembrar, quando o Senhor Jesus Cristo disse na cruz do Calvário, em tuas mãos entrego o meu espírito, esse é um outro salmo. E assim nós vamos ver como que a vida de oração do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é revelada quando nós lemos muitos dos salmos, não todos, mas muitos, vários dos salmos, eles vão nos revelar a vida do Senhor Jesus Cristo. Por que nós estamos falando isso? Porque isso é um segredo. Quando nós queremos ver o lado exterior do Senhor Jesus Cristo, como o Senhor Jesus Cristo andou sobre essa terra, vá para os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando você quer saber a parte interior da vida do Senhor Jesus Cristo, vá para o livro de Salmos. Comece com aqueles salmos que você já sabe que eles seguramente, garantidamente, são salmos que o Senhor Jesus Cristo orou, e depois o Senhor vai dando discernimento para saber quais partes do salmo se aplicam ao Senhor e quais não. Por exemplo, aqueles salmos em que Davi está confessando pecado não se aplica ao Senhor, porque o Senhor não tem pecado. Mas tem vários outros salmos que se aplicam ao Senhor. Então nós vamos perceber que a vida perfeita do Senhor Jesus Cristo, vivida aqui sobre essa terra, ela foi vivida porque ele vivia em perfeita dependência do Pai. A perfeita dependência do Pai se expressa ou se manifesta por ele ser um homem de oração. A perfeita oração, o segredo da perfeita oração, aparece então lá no livro de Salmos. E à medida que nós vamos aprendendo a fazer das orações do livro de Salmos a nossa oração, nós vamos aprendendo o segredo de como manter e permitir que Deus produza o crescimento da nossa vida espiritual. Se o Senhor Jesus Cristo conseguiu viver aquela vida perfeita e vitoriosa sobre essa terra, em oração, em dependência do Pai, da mesma forma, nós conseguiremos manter, pela graça do Senhor, permitir que essa vida cresça em nós, em oração, na dependência do Pai. O que acontece quando isso começa a acontecer na nossa vida? A primeira oração, ela se refere evidentemente à vontade de Deus. Nós aprendemos a orar de acordo com a vontade de Deus. Nós aprendemos o segredo de iniciar um dia feliz, ou uma semana feliz, ou um ano feliz, ou o resto de nossas vidas felizes. Qual que é o segredo? Se no dia zero você fez essa oração, Pai, seja feita a tua vontade. Essa é uma oração que Deus sempre ouve. Você já orou essa oração? Então fique absolutamente seguro que todas as coisas, sejam tribulações, sejam sofrimentos, sejam perseguições, sejam dúvidas, sejam dificuldades, todas as coisas fazem parte de um maravilhoso engenho, de um maravilhoso mecanismo, de uma maravilhosa providência, segundo a qual Deus vai organizar a nossa vida de modo que em nosso exterior opera a morte, mas no nosso interior vai operar a vida de Cristo. O homem exterior vai decaindo, mas no nosso interior tem aquele tesouro que vai crescendo. E aí, quando nós aprendemos essa primeira oração, Senhor, faça-se a tua vontade, é o primeiro passo no início da nossa caminhada como cristãos. Por quê? Depois que você ora, Senhor, faça-se a tua vontade, tem que descansar. Você sabe, essa oração 100% Deus ouve. Então, vamos descansar. Deus vai fazer a sua vontade. Aí, mas a nossa concepção da sua vontade é primavera. Senhor, faça-se a tua vontade, mas não manda o inverno. Senhor, faça-se a tua vontade, mas aí tem aquela festa de aniversário, sopra o bolo, tem a festa do casamento, tem a reunião da igreja. Senhor, faça a tua vontade, mas não me dá problema na comunidade. Aí não. Se vier escândalo na comunidade, fraqueza, se o irmão me ferir, se o irmão me machucar, aí será que é a vontade do Senhor? Você percebe? Quando nós fazemos essa oração para o Senhor fazer a vontade dEle, nós temos que confiar que Ele é sábio. Não basta conhecer somente o poder de Deus. Não basta conhecer somente o amor de Deus. Temos que conhecer a sabedoria de Deus, que faz cada coisa a seu tempo. É o Deus que manda o sol e manda também a chuva. É o Deus que manda o vento sul, que é aquela brisa suave, maravilhosa. E também é o mesmo Deus que manda o vento norte. E é o Deus que manda também o tsunami, que manda o redemoinho, que manda tudo aquilo que Ele, na sua sabedoria e amor, sabe que Ele precisa mandar. Para quê? Para que o vaso continue sendo um vaso de barro. E para que o tesouro continue sendo, o nosso bem precioso continue sendo o Senhor Jesus Cristo e Cristo somente. Vá ler a primeira parte do Salmo 16, que nós não vamos ter tempo nem de comentar. Vai ler o que acontece lá. Ele vai dizer assim: é verdade, na presença de Deus nós temos plenitude de alegria. Esse é o último versículo. Plenitude, abundância de alegria. Mas ao mesmo tempo, antes disso, ele aprendeu o quê? O Senhor é a minha porção. A minha satisfação é Cristo. O meu desejo é para Ele. Muitas vezes as nossas dificuldades em oração e a dificuldade em ter uma alma tranquila diante de Deus é que nós temos muitas vontades. Muitas opções. Se a nossa única opção fosse Cristo e Cristo somente, a nossa vida seria muito simples, muito tranquila. Então, se o nosso Senhor Jesus Cristo pôde viver uma vida perfeita sobre essa terra, em perfeita dependência do Pai, em oração, essa vida que Ele nos dá para nós vivermos na presença dEle, é a vida da mesma qualidade, do mesmo caráter, do mesmo estilo. Ela só pode ser mantida e só pode ser nutrida em perfeita oração. O que significa isso? É uma vida em que vivemos, toda ela, na presença do Pai. Deixando que a luz de Deus brilhe sobre a nossa face. Não permitindo que nenhuma nuvem, seja a nuvem do pecado, muito menos, seja a nuvem da incredulidade, seja a nuvem das dificuldades, das coisas que nós não entendemos, não permitindo que nenhuma nuvem se ponha entre nós e o nosso Deus. Então, quando a luz do rosto do nosso Deus, da face do nosso Deus, brilha sobre nós, nós crescemos, nós andamos. Nós avançamos. O que significa isso? A Bíblia nos tem aquela promessa maravilhosa, né? Qual que é essa? No mundo, passareis por aflições. A gente gosta da outra parte, né? Oh, tende bom ânimo, irmão. Eu venci o mundo. Oh, aleluia. Mas e a parte que vem antes? Que fala que no mundo nós vamos passar pelas aflições. Que fala que no mundo nós vamos passar pelas tribulações. Que fala que no mundo nós vamos passar pelas dificuldades. É verdade, o nosso espírito já está em comunhão com Deus. É verdade que a nossa alma está nesse processo de santificação até a perfeição. Mas o nosso corpo, irmão e irmã, infelizmente ainda está andando por aqui nesse mundão. Não tem como evitar. Se não quer estar no mundo, aí tem que ir lá para o corredor azul. Aquele é azul? Não sei, né? Mas enquanto nós estivermos aqui, nós estamos nesse mundo. E a palavra nos assegura isso. Mundo, aflição. Por isso que nós não podemos estar envolvidos com as coisas desse mundo. Por isso que nós devemos estar contemplando a face do nosso Deus. Vai haver guerras. Rumores de guerras. Fomes. Pestilências. Terremotos. E tantas outras coisas, desempregos, corrupção, e todas essas coisas que nós sabemos que acontecem, que estão no mundo. Mas a Bíblia diz que isso é o momento das trevas, agora é a noite. O que vai acontecer? um dia nascerá o sol da justiça. Um dia o nosso Senhor Jesus Cristo voltará. Um dia os nossos olhos verão a sua face. Um dia. Pode passar toda uma noite de lágrima, mas certamente virá amanhã. A minha pergunta é, será que nós vamos labutar quase toda uma noite e bem no finzinho, por causa de uma dificuldade, por causa de uma limitação, por causa de um escândalo, por causa de uma coisa que nós não entendemos, por causa de uma enfermidade, será que bem no finzinho nós vamos desanimar? Será que bem no finzinho nós vamos tirar os olhos do nosso Deus? Será que esse inverno vai fazer com que nós esqueçamos o calor que nós temos no aconchego dos braços do nosso Senhor? Não. Não. Nós queremos voltar os nossos olhos para o Senhor Jesus Cristo. Nós queremos ter a certeza absoluta, total, que ainda que estejamos na noite, virá uma manhã. O nosso Redentor vive, o nosso Redentor vem, a nossa justiça vem, a nossa justiça vai se manifestar. O nosso Deus, o nosso Salvador, assim como Ele enviou há aproximadamente 2000 anos atrás o Senhor Jesus Cristo uma primeira vez, para começar essa salvação maravilhosa, Ele vai enviar o Senhor Jesus Cristo uma segunda vez para completar essa salvação maravilhosa. Tão certo como tem inverno e verão, tão certo como tem noite e dia, certamente brilhará a nossa manhã. Assim, irmãos, qual que é a palavra que eu gostaria de deixar com os irmãos hoje aqui? Que os nossos olhos continuem firmes, focados no autor e consumador da nossa fé. Que os nossos olhos continuem no nosso Senhor Jesus Cristo. Que venha o vento norte, sopre o vento norte. Lá no livro de Cântico dos Cânticos, ele tem um jardim fechado. É um jardim que é só da amada do Senhor, na pessoa do Salomão e do Salomão. Quando vem aquele vento norte, que são as tribulações, que são as dificuldades, ele sopra naquele jardim. E se nós aprendemos esse princípio de que em nós deve operar a vida, a morte necessariamente para que a vida de Cristo se manifeste, quando sopra esse vento, nós vamos dizer, sopra, Senhor, o teu vento. Para quê? Para que da nossa vida o perfume de Jesus Cristo possa exalar. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Vamos finalizar com uma palavra de oração. Amado Senhor, nós te damos graças na noite de hoje, porque o Senhor é o nosso tesouro. O Senhor é a nossa riqueza. E o Senhor é a nossa porção. Senhor, nós pedimos que o teu amor que nos tem preservado ao longo de tantos anos nos ajude a permanecer fiéis até o fim de nossa curta caminhada, até aquele dia em que veremos a face do Senhor e o conheceremos assim como somos conhecidos. Nós oramos e agradecemos o nome do Senhor Jesus. Amém.